Acessa a rua, acessa a rua, Focinha. Eu pichava sem parar, decorando com escrita a cidade. Sou mais um viciado em foscar. Se essa rua fosse minha, eu pichava sem parar, decorando com escrita a cidade. Quero ver o sistema segurar. Salve o vandalismo. A saga continua. Oh. Nós é que invade pelas madrugadas, de rolo e escada. Vou deixar mais um. Nós é que invade pelas madrugadas, gangue da escalada. Vou deixar mais um. Nós é que invade pelas madrugadas, de rolo e escada. Vou deixar mais um. O sistema pra cá, que na saga segue. Quero ver quem breca o nosso ataque de tag. Revolta do esquecido que no muro é lembrado. Lixo bicho no pico, bombe no trem pesado. Finado fino, onde estiver, descansa em paz. Perigo, lixo, mania, bandeira dos ileais. Afirma corvos, cripta, mutantes anormais. Seguro o arrastão, corro do canga sagaz. Busco o sétimo sentido, vi o oitavo batalhão. Goma, larica, pretos e quiscadão. No alto ou no chão, de rolo ou spray com. Tem na pichação, onde se compra lei. Escalei, representei, deixei a city mais bela. Condomínio, favela, o muro é nossa tela. Meu crime virou arte, poesia, Basquiat. Inexplicável minha mania de pichar. Nós é que invade pelas madrugadas, de rolo e escada. Vou deixar mais um. Show, nós é que invade pelas madrugadas, gangue da escalada. Vou deixar mais um. Olá, a invasão na avenida. Brincando com a morte, escrevendo o ódio da vida. Escrita suicida, ferida foi revelada. É a lama de Mariana, pros porco não pega nada. Os ninja da escalada, só quem vive pra sentir. Adrenalina no sangue, minha gangue vai invadir. Eles tentam oprimir, dizendo o que é correto. Nesse mundo errado, um monte paga de certo. Selva de concreto, vou deixar minha marca. Luz no fim do túnel, é o farol da barca. Armado de tinta, atento pra não moscar. Dando os dois, só dá 20 de jet, nós vai foscar. Mídia tenta ofuscar, arte de rabiscar. Morre um, nasce um monte, sem medo de arriscar. Pode até criticar, Zé Bovim vaza. Se falar demais, vou pichar tua casa. Nós é que invade pelas madrugadas, de ouro e escada. Vou deixar mais um. Show, você diz que o bicho é o lixo da cidade. Esquece o corrupto que atrasa a humanidade. Pichar é crime, onde arte é corrupção. Picharam nossa bandeira sujeira na eleição. Político que conspira, tira mentira na votação. Mima enganação, só vai mudar o ladrão. Pichador na prisão, mensaleiro de férias. Juiz absolve São Marco, mistura ódio e miséria. Frios com a Sibéria, roubando até merenda. Pilantras de alto nível, fodendos de baixa renda. O verdadeiro bandido não foi pra cadeia. Tá comprando Amazônia e diz e manda aldeia. Homem-Aranha sem teia, bico de orelhada. Enquanto você reclama, mais uma parede é pichada. Ataque de foscada, dedo sujo, antifascismo. Artistas da madruga, salve o vandalismo. Pé nas costas, o terror, verdades vou escrever. E a sociedade que julga, nunca vai entender. Nós é que invade pelas madrugadas, de rolo e escada. Vou deixar mais um. dilato rolim, tipo chuim, lim, dick, tão profecia. Espanto, cê tropa, sapos, pecado, piromania. Túmulos, satânicos, colossos, exorciste. Cowboys T-44, rápido, hot city. Energúmenos, AKDS, os graf e arsenal. Crime, acme, cop, mag, museu, kid escabal. Mortarrotos, maldosos, vômitos, visual. New boys, HL, foro, caça, fome legal. Espião, Carlos Adão, mobiação, vício vandal. Dundum, calada CC, teia, nota 10 no beiral. Cultura marginal, sádicos na adrenalina. Gatunos, vírus se espalha igual gripe suína. Peraltos, artigazina, só lenda, agenda de esquina. Minha arte suja a cidade enquanto a fome extermina. Ignore nossa existência, caligrafia samurai. Somos a resistência de rua que nunca trai. Nós é que invade pelas madrugadas de ouro e escada. Vou deixar mais um bicho. Thank you.